Se ligue agora na performance dos brothers Ellison e Juninho. Você vai se impressionar. O maior voo de todos os tempos. Águia de Fogo. O Arrasta Povo está no ar. Live. Sua picada mais poderosa e destruidora do universo. Chega junto, Jamaica! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a picada. Que louco, meu irmão, bora! Dá-lhe a picada. Picada, picada. Dá-lhe a picada. Era isso, é? Era isso que vocês queriam. Eu avisei. Eu avisei pra não mexer com esse águia, tá? O meu águia me tá furinho. Tá de volta, hein? Agora senti a pressão da picada. Subindo! Vai pra cima, meu águia. Pra cima! Agora contagem! 5, 4, 3. O águia chegou. Joga essa mãozinha e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. 5, 4, 3, 2, 1, gira, Jamaica! O bagulho endoidou! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho do Paysandu, jogando a mãozinha pra cima, só quem é do Bicola, bate na palminha, torcida do Papão, bate na palminha, torcida do Papão, torcida, quem bota fé que o Paysandu não vai cair aí, bota o bracinho pra cima, e quem é do Leão não abandona o Remo nunca, joga o bracinho pra cima, torcida do Leão, bracinho pra cima, 1, 2, 3, todo mundo junto agora, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! E deixa na... E aí, maninho? Aí, DJ, pode aumentar. A Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei, Alisson. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Não. Como é que é o papo, maninho? Como é que é? O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. É o Júnior Santorini. Lançando mais uma do G3. Bandeira, pe bandeira, pe bandeira, pe bandeira, pe bandeira, pe bandeira, pe bandeira. Agora aponta pra gata. Aponta pra gata. O boy, o boy. Aponta pra gata. Aponta e chama ela assim. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu. Agora dali tapinha. Hoje eu vou dali a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou. Não. Tapinha não. Hoje eu vou dali a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dali a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Bora novinha! Ô novinha, eu quero te ver contente. Vindo ele pra confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pó. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pó. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pó. Alô, Mauri! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Só vocês. Deixa na batida, eu gosto de ver a família pop cantando. Então bora, meu pop, bora, bora, bora. Um, dois, três. Não tem jeito. É o som, é a música. Quem canta, que faz a galera ficar doida. Deixa voar. É, meu amigo, não tem jeito. A família é a família, bicho. E a torcida do Papão bate na palma da mão. Quem torce pro Papão? Eu quero ver a torcida do Paysandu dar um baile no Remo agora. Paysandu dá uma vaia no Remo. Mas olha, os números comprovam. A torcida do Remo é maior do que a do Paysandu. Quem é do Remo joga o bracinho pra cima e bate, bate na... Bate, bate na palminha, bate, bate. E quem é do Remo dá uma vaia no Paysandu aí. O bagulho é doido. Ah, uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre as... E o quê? Você deu uma foda sensacional. Tá, uma sentada daquela. Dali, dali, dali, dali. Hoje, Hoje, hoje, eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Apaga tudo, produção, apaga tudo, apaga tudo, apaga, apaga, apaga tudo. Quero tudo no escurinho, no escurinho. E quem gosta do escurinho, bota o bracinho pra cima aí que eu quero ver. Quem gosta do escurinho, bota a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Agora todo mundo acompanhando essa luz aí. Acompanha, vai, vai, vai. Direita, esquerda, direita. Todo mundo, galera do fundão, vai. Direita, esquerda, direita. Galera do fundo, direita, esquerda, direita, esquerda. Mais uma, direita, esquerda, direita. Todo mundo geral, direita, esquerda, direita. Apaga tudo. Caralho, acende a luz. Caralho, acende a luz. E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para a volta, a caixa tá ardendo. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. E vai dar! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. A galera de aniversário hoje tirou o pop pra comemorar. Obrigado mesmo de coração, meus aniversariantes. Está presente quando te preciso. Alô, pezão. Você é o primeiro da lista, maninho. Eu sei que tu pensas que me tens das mãos. Clebinho, mesmo de castanha. É verdade, é verdade. O Wallace da equipe DS, o Lucas, Alan, Malu Silva, eu vou tirar! O Fumaça da equipe Pilantra, da equipe Lantra, né, do Pop. Meu amigo Mani Sova, alô, gordinho! O meu compadre Manga Larga também, tá de aniversário, Vanderlei, da Barracas Mu. Alô, Red do Bombom! Anderson da equipe Cosmo. É a galera de aniversário. Rapaz, o que tem de aniversariante hoje nunca faz. Você está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos, nas mãos. Mais outra, Elis, vai. Bruninho, o Dedê, da equipe Fantasminha, e na cola dele está o Caraquinha Showman. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz, um apartamento como sempre. Alô, Nilke. Fiz um cachorro. Trocou pop, maninho. Um emprego, férias de verão. Nosso... Bora pra cima, vai. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te está. Alô, Benji. Alô, Alex do Coqueiro. Aí, aí. Um, dois, três, dois. Minha chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. E de você não quero lembrar. Saca as suas roupas, se o que quiser. Porque não vai doer. E o meu parceiro Rodrigo e a Roberta da equipe Xana. Ai, ai, ai, ai, ai, DJ. Ai, ai, DJ. Isso não é legal. Ai, ai, DJ. Isso não. Bora, Fábio, bora, Neide. Sushi, passa mal, passa mal, passa mal.

Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. Everybody's going to the party, have a real good time. Endoida! Endoida! Endoida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Famoso 16 toneladas. Bora, desempregados! Todo mundo aqui com a gente, pode crer! Alô, Júnior Castro! Ousadia e alegria! E o Júnior Castro da TF também! Vai! CDC também, Everton, tá aí com a gente, CDC, toda a galera, pode crer, meu irmão, e o Bola, não te esconde, Bola, não te esconde, depois, depois. Tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me... Qual é o papo, bicho? Batidão, vai! Cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Ei. Ei. Ei. Aê, seu topo! Vem, novinha! Vem, vem, vem, vem! Vai! Ei. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa gostosa. Bora, DMG! Absolutamente pop, meu irmão! Eu vi essa ruiva, pra deixar o clima gostoso, que quando as três tinham uma vez. Minha amiga Erika Ives também tá aí com a gente. Vai! Quicando, tentando. Quicando, quicando, sentando, quicando, sentando, quicando, sentando. Bagulho é louco pra todas as mulheres. Ela dança a noite toda na pista, que mulher danada, ela dança. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, vai, vai. É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, afronta, é guerra, afronta. É guerra, vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem pro baile funk, arrocha, um, dois, três, arrocha pro bofe dela, vai, porra, afronta, é guerra, afronta, é guerra, vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem pro baile do Alisson, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha com bofe dela, arrocha com bofe dela, arrocha com bofe dela, então manda pra ela. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma pra forte, Henrique Sávio, uísque com arma, boxe e um sexo colado, te dou pirocada de baixo, das bora, manduca, bora, Robigol, a base, senta porra, vai, senta porra, vai, caralho, senta porra, vai, senta porra, vai, caralho, senta, bora, foca, mixer, senta porra, vai, olha o bigodão aí, garoto, é o barbudo, fala, Ronaldão, da TF, tamo junto, garoto, meus meninos, meus moleques, a galera da terra. sexta-feira rotineira. Eu e meu baseado, zap zap, tocou uma proposta irrecusável. Olha o nosso grande amigo Lourinho, o do coqueiro também, Alisson, tá aí com a gente. E aí, Lourinho, o Alex, o David e a galera do coqueiro. Porra, vai caralho, senta porra, vai. Senta porra, vai caralho, senta porra, vai. E aí, meu amigo Theo PDK, tamo junto. Segue o baixo. Toma, toma, toma, toma. Deixa na batida, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vai, vai, vai, vai. Deixa nessa batida do Gênesis, acelerando agora, garoto. Vai, acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. E quem gosta dessa aqui, não tem papo, pode cantar. A gente assim, ó. A gente brigou. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou, e ela vai se vindo agora. Então joga, então joga, joga, joga. Então joga o popô na piroca. Então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca. Então joga, joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Joga o popô na piroca. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón. Fala, Renan Miranda. Barros da TF, meu amigo Barros, cadê você? Cadê a guarda, Eres? O gordo da tartaruga, o empresário Pablo. Chicona, Luan, Batistão, alô, Batistão. E as metralhas do pó. Me entra no meu ritmo, não sente o magnetismo. Meu jogo de sedução é um perigo. Nada é proibido, mas tão aviso. Deixa o telefone que se eu lembrar te ligo. Mas vou deixar você passando mal. Meu jeito sexy não tem igual. A gente tem um lance especial e uma vontade fora do normal. Jefferson Dias falou que vinha, veio mesmo, né, Jefferson? Pode querer, maninho. O Leandro Rodrigues e o Marlon Silva. É pop, maninho. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Yo voy a dejar você imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Yo voy a dejar você imaginando. Sexy baila. Dominique Toretto. Con las ganas. Alô, Red do Bombom. Aí, maninho. De novo, de novo. Seu amor me pegou. Nocauteou, me tonteou. Veio a tona, fui a luna, foi que eu. Bora, Pablo! Pablo Rodrigues! Rádio no Bombom! Falou, descubador! Mas foi de primeira, me vi em defesa. Coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo. Olha o nosso grande amigo Clebinho! E a Samara do Mielison! O Gleidson! E aí, meu amigo Gleidson! Fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com o teu. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me ponteou. Veio a dona, fui a lona, foi teu. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me ponteou. Veio a dona, fui a lona, foi teu. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta. Sim, adeus, bebê. Aí, DJ Erickson. Solta, solta, solta. Bora pro batidão. É disso que a galera dá valor. te esquecer. Tudo me lembra você, amor. Tudo que a gente viveu. E a Luísa da TS dormindo com a gente. O Mego Wallace, hoje no seu aniversário, maninho. Ainda escuto. O meu amigo Ceará Pop dormindo ali. Aí, Ceará, turma, maninho. Que sou meu. Um amor tão puro vivemos. Será que se perdeu? O ar e eu respiro é você. Anderson, R.A. Boutique. Já 25 estaremos lá, hein, Anderson? Lindo. E o Pop, que é? Tão lindo. E o Malaco do Bem. Lindo. As meninas vão, valor. Lindo. Dali, DJ Anderson. Os aniversariantes, tô. Mas você nem ligo. Te dei tanto amor, me entreguei a você. Wallace, mas você me tá de aniversário. Paulinho, maluquinho, tudo te decide, Paulinho, não? Ah, tá bom. O tempo passou, resolvi não mais sofrer. Mas você e procurar um verdadeiro. Malu Silva, oh, oh, oh. Tá de aniversário hoje, é? Ser feliz, muito feliz. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Wallace, né? Esqueci o que passou. William Medeiros, é isso? Mas sofrer. Tamo junto, William. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. Decidi não mais sofrer. O Niner GDP. O nosso amigo Maluco os Lanches, a Carlinha também no circuito. E aí, Lucas Oliveira? Chora não, bebê. Bora, minha peça! Sempre, sempre, garoto. Cadê o manga? Cadê o manga? Cadê o manga? Fala, Darlan! Hoje me sinto tão só, depois daquela briga que acabou com tudo. Clube Ário, já se prepara pro Carnaval 2018! Agora eu consigo entender, se não me toca porque não me quer. Agora eu consigo entender. Eu sou... No final de semana tem uma fronteira, né, primo Igor? Não existe fronteira, garotinho, pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus, pra nos separar. Minha BBJ, a gente se ama na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. O bagulho é doido. Eu vou pra luta. Bora, maluquinho. De trem, eu sou maluca. Banda Blush. Banda Blush. 3, 2, 1, vai. Sarari, sarirom. Sarari, sarirom. Sarari. O Edel Lima. Sarari. Gatinho. gente. DJ Sanderson também lá de Mosqueiro. E aí, Sanderson? Alô, Tigrinho. Tamo junto, maninho. E eu não posso esquecer do meu amigo Bigola também, viu? E aí, Bigola Pop! Família! Família! Da Panam tá na parada, maninho! Vem, Alisson! Alisson! Meu amigo Samizinho também! Tá no berço hoje, alô Samizinho! Elas estão falando dessa aqui! Procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. E quem nunca errou? Errei, eu sei que não valorizei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Dali, Alisson! A Simone e Cristiano, Fabiane e Tatá. E aí, Renata, vão pra cima! Oh, oh, oh, nós dois, vai juntar nós dois. Anda! Junto, maninho. Rale, rale, shake, rale, shake. Desde sempre, né? E treme, e treme, e treme como quer. E treme, e treme. E treme, treme, treme. Bora, bora, bora, bora. É, Bruno e filé, meu irmão. Quando o cara é apaixonado, é assim, ó. Fui sincero. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Mas aí, chega aquela que faz o cara ficar bagulho doido. Olha o que acontece. Mas veio você, me deixou em segredo. Aí o boy não dá conta. Me diz amor. Canta, vai, vai, vai. Mas veio você. Só que não tem hora pra chegar em casa, canta bem forte. Xangada explodindo! Podem! Pelo que... Mas tu... Não, não, não, não! Manda mais uma! Banda Caras, a cara do sucesso. Sou a piranha do banheiro, adoro o super pop que bota pra quebrar. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. David, fala a verdade, a gente só lembra lá da mansão, né, meu irmão? Tag, super pop. Bora em grega, garoto. Bora, DJ Alisson. Joia, parabenizando o Pezão, o Renan também, direto de Turiaçu, Alisson. Dale, Jovem! Aqui eu só me lembro das sextas-feiras. Não é sacanagem, não. Lá na KM5. Quentura total, né, meu irmão? E o Alisson tocando! Você pede o meu amor, e o que fazer eu sei. Tô menina quando eu conheci DJ Alisson. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Mas eu sei. Eu sei, eu sei. Se não entende o que aconteceu, quem tá feliz por algum motivo, não. Joga pra cima, dá-lhe o seu grito. Perdidos também. Alô, Juan! Eu vi no céu olhar. parceiro Breno. Ele, o grande amigo Cirão, o Ciro da TJ. Deve estar o Thiago também. Abraço, meu grande amigo Nego da TJ. Meu irmão, o chope tem que ser com Deus. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Equipe Chopitel, equipe Chopitel, é muita onda, velho. Das mãos pra cima vai girar, das mãos pra cima vai girar, das mãos pra cima vai girar, das mãos pra cima vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Diferente! Cobra Tatuá, a marca oficial da família Pop.